quero é sentir. Sempre quis estar diferente, e a diferença era não saber aonde estava. Aonde estava a diferença? Eu não sei. Pouco importa, nunca fui herói, mas sempre desejei com decoração. Eu nunca fui herói, quero com decoração. Eu nunca fui herói. Se ela fosse mesmo generosa, abraçaria os egoístas como eu. Eu odeio a felicidade.